batalha. Cristo ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Ele foi vencedor. Aleluia. Cristo ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Ele foi vencedor. Jesus desceu do céu aqui, trazendo uma missão. Ele veio lutar contra a morte e nos libertar da maldição. Numa cruz ele foi cravado por nossos pecados, ali expirou. A seguir foi sepultado, mas 3 dias depois ressuscitou. Aleluia. E está sentado à destra de Deus. Ele foi vencedor. Aleluia. Cristo ressuscitou. E está sentado à destra de Deus. Ele foi vencedor. Na sua caminhada lutou contra tudo que era errado. E ainda desafiou quem o convenceria do pecado. Em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Na sua luta contra a morte e contra o inferno, Cristo foi vencedor. Aleluia. Cristo ressuscitou. Está sentado à destra de Deus, ele foi vencedor. Aleluia. Cristo ressuscitou. Está sentado à destra de Deus, ele foi vencedor. Aleluia. Cristo ressuscitou. Está sentado.